Vou reinvestir no meu negócio, vou reinvestir no sistema, vou reinvestir em livros para minha mentalidade, vou participar. Se eu tiver que pagar um jantar para a Natália, para conversar com ela, para saber o que, que essa mulher fez, que em 3 anos virou milionária, eu vou pagar, mas eu vou investir no meu negócio com o propósito de virar presidente da Herbalife. E não pagar as contas do banqueiro do mercado financeiro que estão nem aí para a gente. Pegou isso aí, gente? Está todo mundo acordado? Isso é muito tenso. E muitas pessoas caem nesse erro. Não caem nesse erro. 2. Nunca dê produto. Seu produto é a coisa mais importante que você tem. Ah, minha mãe está precisando. Legal, eu sei, mas sua mãe pode viver um pouquinho sem os produtos da Herbalife por enquanto. A minha viveu? Fique tranquilo. Porque às vezes a gente entra na Herbalife, ai, vou salvar o mundo. Legal. Então faça sua mãe pagar o custo fixo do produto. Pelo menos. Ah, eu cheguei a R$70, mãe, me dá. Porque não dá, gente. Essa família tem muito assim. Agora eu vou lá na barraca do meu tio, ele não deixa eu pagar. Que saco. Eu falei, tio, deixa eu pagar, pelo amor de Deus. Ah, família. Eu falei, não entendeu. Tem que participar do retiro. Nunca empreste produtos. Anote isso. Não, todo mundo já cometeu esse erro, tá? Fique tranquilo. Quem já deu kit, já deu supervisão, já deu um monte de coisa, não adianta nada. Então assim, toda vez que você dá alguma coisa para alguém pensando que emprestou, já coloca na sua cabeça que você deu. Inclusive avisa, ó, Vanessa, eu te dei, tá? Não fica preso. Sabe por quê? Por exemplo, o Morgana é minha online, ela tá com espaço lá, tá fora de controle. Ai meu Deus do céu. Não fez administração financeira, tá com estoque de 50 pontos na prateleira. Mas eu já sou guete. Vou ajudar essa pessoa. Vou comprar 3 mil pontos e mandar lá, Morgana, estou te emprestando, tá? Já era. Você perdeu o supervisor, perdeu o estoque. Eu acho que Se bobear, perdeu o amigo. Já perdeu o amigo, porque já era. Com certeza, a primeira coisa que vai perder. Quem já cometeu esse erro? Nunca faça isso, nunca empreste produto. Ah, Natália, me empresta uma lata de shake. Por quê? Não tem na embalagem não, faltou? Deu para entender? E outra coisa, um aviso importante. Vamos dizer, seu nome é? Cristiane. Hã? Cristiane. Cristiane emprestou uma lata de shake pro Marcos, um exemplo. Aí o Marcos está com a lata de shake dele lá, da Cristiane emprestada. A Herbalife ela pode bater no espaço e ocasionalmente fazer uma leitura do código de barra da lata de shake. Se ela encontrar uma lata de shake da Cristiane ou de qualquer outra pessoa que não seja do IDD, ele recebe uma multa de 20 a 25 mil reais. Repete de novo. Você sabia disso? Não, eu soube disso há 3 meses também. Sou equipe de milionário, fique tranquilo, é normal. A Lívia emprestou um pote de shake pro Rafa. Aí o Rafa tá lá com shake de fogo. E aí a Balai foi lá, e aí Rafa? Não, e a Balai aparece assim. A Balai não é nossa chefe não, tá gente? Mas ela pode chegar e falar assim, Rafa, eu preciso fazer uma leitura do estoque. Vou explicar. Eu preciso fazer uma leitura do código de barra do seu estoque. Ah, é da Lívia, é legal. 20 mil reais de multa. Por quê? Shake caro, né? Shake caro. A Lívia, ela é minha da online, hein? E o Rafa é meu da online. São dois primeira linha. Pô, seria bom, né? Segunda, tá bom. E aí, o estoque dele, quando ele pega produto com ela, infringiu o plano de marketing. Ele parou de comprar na Herbalife e parou de dar ROIs para quem merece ganhar os ROIs. Deu para entender? Estou treinando presidentes aqui, tá? Você vai ter gente na tua organização que faz isso, tá? Bruno, faz parte. Eu esqueci de falar, eles foram lá quinta-feira, um cara chamado Marcelo. Aí, ó, foram lá no Espaço do Mar, hein? Quinta-feira. Fizeram leitura, Mário? Ele pediu se podia, eu falei, pode. Ele falou, não, mas eu não vou fazer um. Não, calma aí, que não tá muito. Gente, por que isso? Sabe por que isso? Porque às vezes você é novinho e fala, mas que mal, Herbalife. Não, Herbalife não é mal, não. Mal é uma pessoa que se aproveita de outras pessoas para pedir estoque emprestado e não devolver. Porque já aconteceu. Ah, eu sou uma pessoa extremamente mal no mercado. 7-1. Gente, se existe advogado normal e advogado 7-1, quem não vai existir supervisor normal e supervisor 7-1? Isso é um negócio normal. Né? Todas as cadeiras do mundo têm. Só que acontece, aí eu vou lá e pego com a Rilma. Ah, me empresta 1.000 pontos, aí eu tô com dificuldade. Meu filho vai morrer. Aí a Rilma, eu vou te prestar. Aí vai lá e pra acabar com isso, ela tá ajudando a pessoa que não sabe falar não. No fundo é isso. É igual, por exemplo, tem supervisor que não entende. Pô, pedindo cair auditoria. Quem não entende isso? Vou explicar. Há 5 anos atrás, uma quadrilha estava roubando cartão de crédito, comprando na Herbalife e vendendo a preço de banana nas favelas. Pronto. Agora, todo pedido de cartão de crédito entra em auditoria. Para quê? Para proteger o seu negócio. Então, uma salva de palmas para a Herbalife. Entendeu? Pode passar. Não tinha muita animação nas palmas, não, mas tudo bem. Parabéns, seu pedido vai para. Agora, presta atenção, fala o teu aí do lado. Essa é a parte mais importante do treinamento. Mapa de controle do acesso. Essa equipe tabuladora incrível. Inclusive, aqui na sala de palmas, Alexandre e Natália criaram esse mapa, né? Espetáculo. Que nossa vida. Que aí tá aqui o nome do cliente. Quem coloca o nome do cliente? Ah, que bom. Ó, aqui tá o extra, o acesso. Por exemplo, a Suzana, vamos lá, gente, foca aqui. Comprou uma barra. E ela mesmo já bota R$11. E ela é cartela. A Carla comprou nada. E pagou o acesso. O que é R$21? O acesso mais uma dosezinha de seca, né? 17 mais 4. Rodrigo, ele comprou aqui um Faber Bond e é cartela. O que, que é a primeira página do acesso? É para você controlar o número de acesso. Alguma dúvida com relação a isso? Gente, isso permite que uma dona de casa, analfabeta, abra um espaço empresarial e ganhe dinheiro. Não tem controle para anilha, nada disso. A Juliana é analfabeta. Foi criada uma planilha... É a Juliana. Não, mas ela não é analfabeta. Não, é. Dona de casa. Dona de casa. Deus abençoe a Ju, né? Nova equipe mundial ativa. Vamos dar salva de palmas pra ela. Tá linda também. Linda, né? Linda rara também. Nova equipe mundial ativa. Tá tendo conhecimento. É. Então vamos lá. Página 1. Essa é a página 1. Tá ali a data. Por que a data, gente? Porque pode acontecer de o seu cliente chegar, Michele, vem cá, a minha cartela tá marcada aqui errada. Tem um dia de acesso a mais. Pode acontecer. Gente, é impressionante. Vai ter que dar uns 20 minutinhos a mais aí, por favor. Aí depois tem a crise aí, a gente termina antes. Pode acontecer. Aí a Michelle... calma aí. Qual o dia da mais que está marcado? Ah, dia 17. Não, só um minutinho, Carla. Você veio sim. Está aqui. Deu para entender? E o mais legal, por que, que o cliente tem que anotar, gente? Ele está com a letra dele. Não tem como ele dizer que não foi ele. É a letra dele, é o rabisco dele. Pegou aí? Isso já aconteceu lá e só não deu confusão porque era a letra da pessoa. Por causa dele, exatamente. Tá? Mas isso aqui são assuntos muito extra, tá? Gente, o que mais acontece dentro do espaço é impressionante. Pode ter certeza. Semelhante atrai semelhante. Se tá acontecendo muito cliente 7-1 no teu espaço... Volta lá no treinamento do Alexandre, liderança tribal. Tá meio tribo aí. Pois é, tem que tomar cuidado, tá? Tudo que a gente faz emana no universo, a gente começa a atrair pessoas que são semelhantes à nossa vibração, tá? Então pode passar. Tem nunca tive problema com isso, gente. Deixa o Fiber lá e tal. Pode passar? Agora, presta atenção. Na parte de trás. Ah, volta uma aí, Marco. Só um segundo. Essa página aqui foi criada com 80 números, tá? Para incentivar você a ter mais de 70 acessos. Ótimo. Boa! Animado? Tem uma versão nova que vai sair com uma legenda em cima de tua vida. É, 120. Pode passar o próximo. Olha aqui, vamos lá. Produto fechado. Morgana, o que, que você vendeu hoje? Eu vendi. Não existe isso em VS empresarial. Você vai botar lá o nome do produto. Simplifica, né? Faber Bond, shake de chocolate, 2 sachês de shake, 287. Nem sei se é isso, tá, gente? Só pra ter esses números aqui pra... Cliente Paulo, forma de débito, pagamento, débito, custo, lucro. Acabou. Acabou. A administração financeira da pessoa é diária. Repete comigo, diária. Não tem esse negócio. E essa semana, não sei quanto eu faturei, não existe isso, gente. E na boa, se você não estiver fazendo isso aqui, segunda-feira, coloca um foco, sabe por quê? Tua vida financeira, não estou falando tua vida financeira do espaço, não. Eu tô falando, você vai ter tão claro como é que tá andando o teu negócio, você vai recrutar. Você recruta com isso aqui, com mapa. Pode passar? Posso dar uma dica só para quando o espaço tá muito vulco-vulco de gente? Que a gente não, às vezes não consegue anotar no mapa, que o mapa está lá na entrada, você pega as folhinhas da máquina, isso, o ticket do cartão, que eu sempre fiz isso, e escreve ali atrás, fulano, livre, elevador cheio, pum, está na nota da Cielo, da máquina. No final, quando você for carimbar lá, carimbar não, garampear, já está lá, está o fechamento, você só joga no mapa para ficar de uma forma mais logisticamente rápida. É, isso aqui a gente faz depois que acabou o acesso, tipo 15 horas, acabou, 15h30, já está lá fazendo, pum, pum, pum. Anota aí, gente. A primeira coisa, quando acaba o espaço, é fechar o caixa. Okay? Ah, vou fazer pudim. Não é. É secundário. Tudo é secundário. A não ser que tenha uma apresentação de negócio, 15 horas, aí você fecha o caixa depois. Mas assim, se você não fechar o caixa logo depois... Ah, vou deixar amanhã, eu fecho. Lascou. E nesse stickzinho que a Cris falou muito bem... Azulzinho da máquina, você já bota lá shake, chá, faberbond, que às vezes tem R$540, cara, o que eu vendi? Bota shake, chá, faberbond, dois sachês de shake, já anota na hora que sai, tá entendendo? Que aí simplifica a sua vida. Pode passar? Ah, não, bota uma aqui. Isso aqui é convite do STS. Por que que tem que ter convite do STS? Ou então até cadastros, né? Por quê? Porque o nosso foco não é ficar a vida toda ganhando 10 mil com o STS, concorda? É ter o número de pessoas que nós fechamos para o próximo STS. Todo mês tem STS, anote isso. Todo mês tem STS. Só que quando o teu convidado pergunta, todo mês tem STS, você fala, tem, inclusive o próximo tem em Curitiba. Já fiz isso várias vezes, mas não funciona. É mentira? Tem em Curitiba. Não, que você fala pro teu convidado. Não, todo mês tem. Ah, então vou no próximo. Então tem que fechar, igual venda, tem que fechar. Então, Fábio da Silva, dois convites. Por quê? Porque ele adquiriu o quinto cadastro. Então ele pagou no crédito R$150. Maria e João, dois convites. Ele adquiriu o quinto cadastro? Não. Eu fiz a apresentação para eles, eles não quiseram cadastrar, eu dei a opção deles irem no STS e depois cadastrar. Legal. Débito R$84. Para quem pega um pacote, né? É R$42 o convite. Pegou isso aqui? Então isso aqui tem que estar num, tipo assim, numa folhinha separada ali que é atrás do mapa. Pode passar? Aí isso aqui é o mais importante. Agora presta atenção, gente. Tá vendo isso aqui? Faturamento com acesso. Esse mapa aí é do. Cadê? É teu, né? De quem? Do Gabriel, né? É. Tapioca. Faturamento com acesso, R$230. Por quê? Porque tinha todas as cartelas naquela primeira folha. Lembra da primeira folha? Lembra, gente? Acesso? Mas tinha ali R$21, R$17. Tinha um faturamento extra que entrou em dinheiro. Pessoas que não são cartela, que é muito pouco. Faturamento extra de lanche. Uma pessoa levou uma caixa de barra. Faturamento de produto fechado, R$2.865. Ó, hein? Faturamento total hoje, eu chutei aqui, tá, gente? Tá certo. R$3.172. Lucro hoje. Por que que você já sabe o lucro? Que você calculou lá acima. Volta uma, Marco, por favor. Você já calculou aqui, mais uma. Aqui. Você já calculou aqui, ó. Gente, uma coisa que eu tenho visto, a pessoa fala assim, eu não boto ali o lucro porque eu não sei. A máquina, em geral, ela tem uma porcentagem, dependendo da bandeira, muito próxima. Então, às vezes é 5%, é 6%. Você já joga ela, você pode botar 10% que tem lucro. É. Pra não esperar chegar no final, por entrar na sua conta corrente, você vê qual foi o lucro líquido, você já até esqueceu. E eu vou dar uma dica que a gente começou a implementar isso muito forte no grupo, e isso aumentou o estoque da galera, que é o quê? Reponha sempre 60%. É preferível você ter mais produto em estoque do que dinheiro na conta bancária. Sabe por quê? Vamos lá. Eu comecei com 2.500 pontos, certo? Presta atenção aqui, gente, foco total. Aí... Se eu não repor 10% a mais, eu tenho meu custo EVS, de EVS, mas eu tenho a máquina de cartão, eu tenho minha passagem. Vamos dizer, vamos arredondar, vamos para a mente expansiva. Vamos arredondar isso para 10%. Aí eu tenho que repor 60%. Então meu lucro é 40%. Ponto. E daí? Ponto final. Aí eu reponho 10% a mais por mês, no final do ano eu tenho 5 mil pontos no estoque. 10% por mês. Eu repus meu estoque 100% no ano. Agora eu não faço isso. E vamos dizer que você encontrou uma máquina aí feroz, que está tirando 7%, 8%, sei lá. 7%. É, 18%, não sei, alguma doida dessa aí. Vamos dizer, aí você não está repondo 10% a mais, você está repondo só assim, não, eu sou supervisor, tenho 50%. Legal, show, esse é o seu direito. Mas é uma dica para que você aumente seu estoque. Por quê? Se você não repõe 10% a mais, aí 10%, vamos dizer que perca, vou dizer 10% não, perca 5% só dessas taxinhas. No final do ano você perdeu 50% do seu estoque. Em 2 anos você está fora do negócio, não tem estoque. Vamos dizer que seja uma pessoa que tipo assim, raspou a conta, raspou o crédito, raspou a mãe, raspou o pai para entrar no negócio da Herbalife. Essa pessoa tem possibilidade de comprar mais no estoque? Não. Então você tem que ser muito sábio. Tem que aumentar a reposição para que você possa... Porque assim, o estoque ideal, anote isso, são 5 mil pontos de volume. Hoje em dia é difícil parar 5 mil pontos de volume na prateleira. Graças a Deus. Amém? É isso. Ponto final. Mas como é que você controla isso? É só você olhar na palavra. Tem 5 mil pontos de PPV? Se está tendo 5 mil pontos de PPV, legal. O seu estoque não precisa ser na prateleira. Ninguém abre um negócio para ter estoque na prateleira. É giro de estoque. Deu para entender? Você está entendendo? Não, não, não. Você não vai entender? Não. Faturamento total acumulado. Isso é importante. Olha certinho aqui. Por quê? Vamos lá. A Luana. Usamos você no exemplo, hein, Luana? Luana, ela quer faturar 17.500. Aí no 15º dia do mês. Aí eu pergunto: ei, Luana, como é que você está? Eu tô bem. E faturou quanto hoje? R$500. Legal, cara. E falta quanto para 17.500? Nada. Não sei. Vamos dizer, supor. Por quê? Porque não está sendo feito isso aqui, ó. Todos os dias, repete comigo, todos os dias. Todos os dias. A gente tem que somar o faturamento dos últimos dias do mês, somar com o diário e dar o faturamento total. Gente, eu aprendi isso, é um método japonês chamado forecast. Eu aprendi isso dentro da Bolsa de Valores e, coincidentemente, o Alexandre botou isso aqui e, cara, foi mastermind total. Por quê? Porque você tem que mensurar, note isso, mensurar onde você está. Você tem que saber onde você está. É igual a pessoa que quer perder peso. Quanto que você quer perder? Não sei. Vamos subir na balança então, para saber onde você está? Nem ser. Se você mensurar onde você está, você vai saber onde é que você quer chegar. Isso é importante, gente. Isso é muito importante. Esse mês a gente lançou uma promoção lá para o Luiz Gabriel. Cadê ela? É fogo de chão se faturar 20 mil. Olha mais aí, né? Faturou quanto até agora? Foi. Segredo. Pois é, segredo. Tá chegando então. Você prepara aí. Ele já ia falar. Prepara aí que fogo de chão terça-feira. Vamos lá. Eu vou propagar esse fogo de chão. R$15, 3 tapiocas. Isso aqui quase ninguém faz. Sabe por quê? Sabe aquele centavo? A gente. Não é para administrar pobreza, eu não estou incentivando ninguém a administrar pobreza, eu odeio isso. Eu odeio focar em conta, eu odeio. Mas olha só, se você não sabe fazer isso, seu primeira linha não vai saber, você não vai ensinar. Esse é o detalhe. Porque sabia que uma pessoa pode faturar muito e no final do mês, pô, não sei o que houve, não tem dinheiro. Dinheiro sumiu. Né, mulheres? Brincadeira, gente. Ah, mas não é assim. Brincadeira, é o contrário. Vou falar depois. Não, na verdade, a administração do dinheiro tá com ela. Vamos lá, 8,60. Trem de ida e volta. Por que que eu falei de trem? Justamente para ser categórico com relação ao seguinte. Não é que você andar de trem, não. Eu tô falando isso, não. Mas tô falando, caraca, uma pessoa tá faturando 20 mil e tá andando de trem. Gente, parênteses. Sim, tá. Na sociedade, nós somos instruídos a mostrar o que a gente não tem. É verdade ou não? É. Tudo no crédito, tudo no leasing. O cara tem um apartamento no leasing, o sapato no leasing, calça no leasing, a esposa no leasing, às vezes. É verdade, estou brincando, mas é assim. Você tem que entender que você vai ganhar dinheiro. Coloca isso muito claro no seu caderno. Quando você passar de guete, você vai começar a ganhar dinheiro forte no negócio da Herbalife. Até lá, você está em construção como qualquer outra franquia. Você vai ganhar os seus 5, 7 mil reais por mês? Vai ou não vai? Vai. Mas você tem que ser sábio. Você tem que tirar o básico. Não é o momento agora de comprar um novo terninho para ir para o STS. A Jerry Stanovich, número um do mundo, distribuidora número um do Mark Hughes, chegou a presidente com dois terninhos. Mark Hughes também, inclusive. É, sapato curado. Preto base. Preto, acabou. Preto, acabou. Nosso gerente de moda aqui. Ah, botou preto, acabou. Segunda linha, pode ensinar primeiro também. Então, assim, eu tô falando isso. Gostei! Cutucou. O que eu tô falando isso? Cutucou, eu curti. Ensina primeiro. É, boa. Por que eu tô falando isso? Porque, olha só. Eu não sei se tem aqui, mas eu já quero te dar uma dica. Você tem que se acostumar a se pagar primeiro. Faturei 20, tenho lá meus 5 mil. Tira 500 reais e coloca na sua conta bancária, numa poupança. Você vai ficar animado, mesmo no início do negócio. Caraca, eu tenho 200 reais poupado. O pior é a pessoa de... tênis da moda, TQ da moda, laptop da moda, tem um centavo no bolso. Acontecer uma emergência, caraca, não tem dinheiro. Tem que tomar cuidado com isso. Gente, eu tô falando sério, isso bate com tanta crença, porque o mercado tradicional, por exemplo, meu celular da Cris, isso aqui, cara, eu comprei, sei lá por quê, mas é sabe, a gente não tem nada. Nós somos equipe de milionário, onde Logan. Eu não ostento, a Cris não ostenta, a gente ensina para os tabuladores, só mude o seu padrão de vida depois que você chegar presidente. Anota isso. Anota, Luana. Anota, Carol. Não muda seu padrão de vida antes de chegar aqui de presidente da Herbalife. E se você entrou na Herbalife, olha só, presta atenção. Se você entrou na Herbalife já ganhando bem, isso é mais difícil ainda, que foi o nosso caso. Sair da casa que a gente estava, o estilo de vida que a gente estava, para morar de frente para o presídio da Água Santa, foi muita visão. Também porque a gente já tinha conhecimento da Herbalife, sabia o que ia acontecer, graças a Deus. E botamos também o trabalho para acontecer, né? Aí vai acontecer e não é isso. E também não estou falando para você, não, vou sair aqui da minha casa, vou morar lá no Andaraí. Andaraí não é, como é que é? Não. Comunidade. Santa Cruz? Sei lá, Rocinha. Vou morar na Rocinha porque o Bruno falou pra baixar o custo de vida. Calma, é um exagero também. É caro, né? Tá bem famosa, né? Tá bem na mídia. Mas o que eu tô falando? Parece que eu tô brincando, mas não tô brincando, não. Você tem que sempre lembrar a recompensa. Quando a recompensa tá clara, o preço fica baixo. Se você não tiver recompensa, que é o Alexandre tava falando do porquê, né? Se você não tiver recompensa clara, não vai pagar o preço. Nosso primeiro mês de ABS, a gente pagou o aluguel, fez a reposição de estoque. Fomos para casa sem um centavo no bolso e dividimos um cuscuz com Gabriel, Luísa, Bruno e Breno. Primeiro mês de ABS. A maioria dos supervisores numa situação dessa, a família ia cair de pau em cima e falar assim, tá vendo? Falei que isso não ia dar certo. Só que eles não sabiam. Não sabia. A sua família, seus amigos, seus parentes, eles não sabem o que você viu aqui hoje. Não sabem o que você visualizou para o seu futuro da Herbalife. Mas acredita numa coisa que eu estou te falar. Nenhum preço é mais alto do que o preço que a gente paga no mercado tradicional para enriquecer os outros, para não ter qualidade de vida. Para cada dinheiro que a gente ganha a mais no mercado, menos saúde a gente tem. É verdade ou não é? Então o preço pago na Herbalife é o preço de tirar a gente da nossa zona de conforto só. É só. E no final receber a aposentadoria. Aposentadoria maravilhosa, né? E aqui, ó, caixa. O que é o caixa? É o que tem dinheiro. E aqui, ó, já botei alerta na reposição. Há uma tendência nossa, gente. Quando a gente compra o produto, nossa, tem dinheiro em caixa. Ai, sério, ainda bem que eu tenho dinheiro. Você tem que mudar o chip. Ah, ainda bem que eu tenho dinheiro para ainda bem que tem um produto. Você sabia? Já que o Alexandre foi bem sincero, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente nesse Brasil fechando espaço com o cliente porque não tem estoque. Sabe por quê? Porque não fez isso que a gente está carinhosamente passando para o nosso futuro de presidente da loja. Toma cuidado com isso aqui. Isso aqui é muito sério e pode quebrar você. Não é a Herbalife que te quebra. É você que se quebra. Tô falando que eu já me quebrei várias vezes com essa falta de administração financeira. E é alguma coisa complicada? Não, é só preencher o mapinha todo dia, fazer reposição, ah, 2.890, 60%. E correndo feliz pro Itaú, pagou, e vou voltar, trabalho. Pensa em ganhar dinheiro só quando virar guete. Gastar.